preconceito, humilhação, discriminação, repressão policial. Portas se fecharam, muitos apostaram na nossa derrota. Mas o hip hop ainda vive, o rap ainda vive, no coração e na mente daqueles que levantam a bandeira e defendem o movimento. Pra alguns, moda, pra outros, música de bandido, pra tantos outros, um estilo de vida, um motivo de estar vivo, uma missão. A guerra não dá estia, mas só depende de nós, da nossa força de vontade, pra vencer as batalhas e conquistar os ideais. HV, CLL, soldados do hip hop, justiça, liberdade, revolução, paz. Vários dias, várias horas, várias noites sem dormir, procurando em minha alma forças pra prosseguir, resistir. Se o caminho é de espinhos, nunca foi de flor. Meu, conspirando contra ninguém a favor. Batalha desleal onde muitos se rendem, se corrompem por pouco quanto dos nossos se vendem por fama. O brilho dos holofortes cega e hipnotiza. Cédulas de riés, falar bem mais que a paz de ideologia. Hoje botada à prova, quantos reprovam no teste. Que batia no peito e hoje ignora, esquece. Parece feito passe de mágica, ascensão meteórica, seguida de uma queda trágica. O amor pelo cifrão não pode ser maior que o movimento. Isso é uma guerra eterna, o inimigo tá vencendo. Que eu não entendo é que somos a maioria manipulados, alienados, cabeça vazia, enfraquecidos, mas não vencidos. A causa é justa, de arma e punho, caneta, rascunho. Vamos pra luta e não se iluda, achando que pode parar. O protótipo terrorista programado pra rimar, programado pra retratar, relatar realidade, irmão. Quem vive meio a guerra entre a flor e o canhão, que tem como inspiração sofrimento, dor, lamento, que persiste a poesia triste. Os quatro cantos da city, o alento que com os barracos de madeirite e fode os ouvidos da elite. Por um momento que faz a gente se sentir livre, pensamento. Em prol do gueto, nosso rap é o crime. Ideias conscientes, rimas fortes, guerreiro do rap, soldado do hip hop. Entre o canhão e a flor, o amor e o ódio, retratando a dor, HV até os ossos. Ideias conscientes, rimas fortes, guerreiro do rap, soldado do hip hop. CLL na cena, preparado pro combate. É nós por nós, fala mesmo. Melhor defesa é o ataque. O homicídio ocorre somente com palavras. Pra matar aqui não é necessário bala ou 38 raciocínio. O chucão não vacila, o verso é a munição. Então não fique na mira. Rajada de rima, o teor das palavras denuncia. Sou favela, ela viela 100% periferia. O homicídio, o rap é a minha vida. Ontem, hoje, sempre. Me assina, me livrou da quina, com 15 no pente. Sobrevivente, mais um combatente da selva de pedra. Embora só sejam de paz, primeiro é de guerra. Não desespera, quem tem fé prospera. Alcança que espera, nossa derrota senta de pé. Cansa. Escudo e lança, me lança em meio à trincheira. Não canso, não paro, avanço, não tô pra brincadeira. Sei bem o preço da derrota e não vou fraquejar. Conheço as minhas metas. Tenho motivo para lutar, não vou desandar. Jogar toalha sem chance, não vou me curvar. E pelos irmãos do meu sangue, corpo e alma, suor e lágrima, coração e mente, tô preparado pro que vier pela frente. Sistema treme porque a mesa virou. Do povo que ontem foi a caça, hoje é o caçador. Punido de informação, que presa a predador. E do inferno de Dante, esse demônio rimador. Ideias conscientes, rimas fortes, guerreiro do rap, soldado do hip hop. Entre o canhão e a flor, o amor e o ódio, retratando a dor, HV até o flosso. Ideias conscientes, rimas fortes, guerreiro do rap, soldado do hip hop. CLL na cena, preparado pro combate. É nós por nós, fala mesmo. Melhor defesa é o ataque. Aqui quem tá falando é mais um soldado do hip hop. Minha rima, um hobby, no rap por amor, não por hip-hop. Estralando rajados de rima, armados de microfone. Conexão lá do leste, na humilde. No momento tá tudo no meu nome. Tô preparado, focado pra guerra. O inimigo tá na mira, contra o sistema safado. Vou despejando minha ira. Eu tô na missão pra ver os irmãos do crack resgatado. Na fé pelos guerreiros, atrás dos muros trancados. São vários aliados, fortalecendo esse time. Eis aqui, anjo do gueto, meu rap, meu crime. Não é super cínicozão, é os moleque no bang bem louco. Atitude no verso, Deus do lado, guerrilheiro afoito. Na city do chope, perifa vem em peso. Pra mostrar que é nós que tá pra burguesia ficar surpreso. Pras é por vir fazer cara de espanto. Cai aos prantos, só favela, soldado de vários cantos. Adiante do rap, CLL na batida. Um salve pros moleque, comunidade sofrida, que vive a vida do jeito que dá. Cansou de perder, quer ganhar. Matar um leão por dia, sabe o que quer e vai buscar. Trepercas irreparáveis, entre erros e acertos, dores incalculáveis no coração. Um aperto, soldado aqui tá firme, forte na luta, primo. Na fé de Deus pelo certo, lealdade com os meninos. Respeito não se vende, não se compra, se conquista. Minha dignidade, meu caráter não tem preço, não insista. Moleque proceder do rap na pista. Vê minhas lombras, minha consciência, meu ponto de vista. Eu quero ver favela no topo do pódio. Pode crer, bandido, é gravatinho. Olha bem pra minha cara e vê se eu tô iludido. Tô pouco fudendo por seus partidos. Tô de caô na quebrada, o rap dos moleque. Representou firme e forte na caminhada, sem pisar em tapete negro. Conduta de guerrilheiro que vai pra luta e vai sem medo. Aprendendo com as derrotas pra mudar essa história. Soldados do hip hop preparados pra vitória. Ideias conscientes, rimas fortes. Guerreiro do rap, soldado do hip hop. Entre o canhão e a flor, o amor e o ódio, retratando a dor, a da fim até o fósforo. Ideias conscientes, rimas fortes. Guerreiro do rap, soldado do hip hop. CLL na cena, preparado pro combate. É nós por nós, fala mesmo. Melhor defesa é o ataque.